Assim se fez, assim se faz. Aqui se criam homens, as leis das quais não são iguais. Pra todos sobrenomes, Kennedy e Ellen, tempo de guerra não pode correr. Quando o couro come, nasce indecisão, ódio no coração. Não deixa o medo vir puxar o bonde. Destrava cromada na cara, dispara no tira toda a sua ira. Não para, depara com a raiva, caminha com a morte, não brinca com a vida. Não cospe no prato que come, não aponta o dedo, não paga com a língua da fome, do beco, do berço, do terço, do preço, do erro, de toda mentira. Sem corte, sem sorte, o repórter já quer minha morte pra fazer matéria. Como pode X9 dar o bote, aqui nós explode todos os comédia. Um ódio, um rancor e vingança, correndo com pressa pelas minhas artérias. Quem vende onde eu vim, vive o que eu vivi, sofrimento é piada. Inferno é férias, não quero saber se ator é viado. Jogador cheira, cantor é lésbica, fiz um som pra tocar o coração. Deixa o telão tocar na Transamérica, o dinheiro faz nem mais bonito. Restart de homem, cachorro, és histérica. O bonde que eu fecho, só fermena louco. Enfrentar Rottweilers pode ser que é elétrica. Se liga na saga, na rima, no rap modesto que agora eu te faço. Disposto por tudo, por nada, botando a cara, blindando fracasso. Eu faço rap, dá o clima dos meus relatos. Eu faço verso contido com desabafos. Porque aqui o galo canta e o canto é forte. Eu tô de pé do game, é queda e o rap é meu suporte. Se o momento é intenso, eu imponho minhas rimas tensas. Eu tô cheio de ódio pra cobrar minhas desavenças. Mas busco a paz pras comunidades. Que nesse dia toque o rap alto underground. Que eu veja sorriso refletindo com o sol. E não um corpo coberto com um lençol. Porque vejo guerreiro na barra, em cima da laje virando concreto. Sua filha vadia do morro, ontem à noite matou mais um feto. Balas perdidas invadem seu teto. Por aqui o certo é o certo, só sei que vejo olho no olho, ainda sinto que o papo não é reto. Assim se fez, assim se faz. Assim se faz, assim se fez, assim se faz. Assim se faz, assim se fez, assim se faz. Assim se faz, assim se fez, assim se faz. Assim se faz. Assim se fez, assim se faz. Pela paz e a liberdade, aonde que ronca, puxa o bonde, tem medo do frio que vem das grades. Se onde nós vive, o medo não existe. Nós não aceita, tua trairagem, os X9 já brota. Os canas dão bote, agora é hora de cobrar os covardes. Pra todos os cria que vivem em noite sombria cortando. O beco a cidade conhece no olho quem é da família e já sabe de longe quem vem com a maldade. O mundo lá fora me chama. Levanta então vou como eu posso. Eu me sinto soldado sozinho, ferido, lutando com vários que tô feio na foto. Desde menor eu tava na pista, sempre mantive o plano formado. Eu não quis assalto milionário, nem toca na boca, nem ronda armado. Mas era cachaça e o balotado da favela enchendo muito viciado. Sinuca, piranha e droga, mas fugi do crime pra arrumar um trabalho. Só faça minha correria, me sobra um tempo pra radaria. Eu dou tudo de mim pra chegar no fim, eu não encontrar minha panela vazia. E a lei do mundo é dar voltas, porque o mundo é pequeno. Eu vejo a porra dos vermes, dá o bote neles mesmo. A infância acabou mais cedo pra esse menor. Quando viu que tinha não era do bom, mesmo assim ainda tinha que ser o melhor. Pra poder ter uma chance, a mãe dele bebia, o couro comia, sumia com o padrasto. Responsável pelos maus tratos, que agonia. Vai moleque, corre pra onde ninguém te alcance. Pra escola, meu material é pouco, pra chegar aqui demora. Esses caras querem me ensinar, baby, be a base. Eu nem vou usar isso no mundo sujo lá fora. Entre facas e garrafas de cana, duro e cercado de grana. Mete a mão na peça e bota a cara na pista. Quase que o mundo me engana. Oportunidade eu quase não tive. Só que favelado já conhece o mal. Sempre fui o alvo principal, um animal. Mesmo assim não fui tratado como tal. No barraco de madeira do fundo do quintal. Ideias geométrica. Frio calculista genial, sem matemática. Paciência se preocupar. Foda-se sua caridade, foda-se sua ética. Tô cansado de esperar o ar poluído que morro respirar. Me ensinou a não me desesperar, me ensinou a abrir a boca na hora certa. E a viver sem depender de ação social. Assim se fez o inimigo do estado, o herói das crianças, o poeta letal. Assim se faz.